uma partida em que fomos superiores ao adversário, principalmente na atitude e na vontade de ganhar, e isso traduziu-se nos 3 pontos. Tivemos 3 gols, mas teve mais um ao outro, mas o resultado acaba por ser justo. Tínhamos a lição bem estudada sobre o adversário, criámos aqui uma estratégia para contrariar as mais-valias do adversário, tinha mais posse de bola que nós, durante o encontro todo, mas conseguimos ser objetivos e pragmáticos, e os 3 pontos vieram com muito mérito dos meus jogadores para o Oliveira Espitão. E como é que surgem estes 3 golos do Oliveira? O primeiro foi um autogol de defesa do Lourdes, através de uma jogada pelo nosso lado direito com um cruzamento, em que um jogador chuta e o central para cortar a bola faz autogol. No segundo, num contra-ataque, em que o Brasco aparece lá para a guarda-redes e faz o 2-0. E o terceiro através de um canto. E depois de 4 jornadas consecutivas a empatar, esta vitória tem um sabor especial? Acabou por ser um bocadinho tarde. Podemos dizer assim, entre os 4 empates, temos ali 2 empates em que não merecíamos ter empatado o jogo, merecíamos a vitória. Esta vitória acaba por também nos dar mais alguma alegria de uso do balneário, mas era uma coisa que nós que trabalhávamos para conquistar há mais tempo. Não conseguimos, ontem, estamos no nosso caminho, sabemos os nossos objetivos e esta vitória vai nos dar mais alegria para nós trabalharmos durante a semana para prepararmos o encontro domingo da melhor maneira.